Olha o de menor. Olha o de menor. Olha o de menor. Olha o de menor. Olha o de menor. Está pronto pro combate. Municiado está pronto pro ataque. De JNA ele vai atrás do corre. Se rege, você morre. Escola de bandida, molecada que se formou. Diploma tá na mão, cuspindo fogo. A tendência é piorar, tá ligado como é. Na quebrada de menor, bota os marmanjos pra correr. Maluco pelo muro, roubar de quem não tem. Traficante vende um pó e cheira na nota de 100. De menor na correria, roubar Dona Maria. Até panela de mascate, locadora, padaria. Nem tem tamanho pra roubar e já anda no veneno. Se inspirou no beira-mar, é fã do Zé Pequeno. Menorzinho com os trabuquim, fugindo dos gambé. Pó e beer e night pra ver de qual que é. As menininha adora, acha até da hora. Vê o namorado empunhando uma pistola, dando um tiro no folgado que era seu parceiro. Acende um baseado e fuma o dia inteiro. Audaciosos pivetes, pra eles nada é demais. Estão na correria pro baile do Racionais. Gostam do quinto vigia, brinquedo assassino. Tira o revólver da mão desse menino. Olha o de menor, está pronto pro combate. Municiado está pronto pro ataque. De JNA ele vai atrás do corre. Se rege, você morre. Escola de bandida, molecada que se formou. Diploma tá na mão, cuspindo fogo. A tendência é piorar, tá ligado como é. Na quebrada de menor, bate os marmanjos para correr. De menor, corre, corre. Virou de bike na esquina, já meteu mais um baú. Hoje ele tá com sorte, quinhentão. Que sorte, vai cheirar, vai fumar até da overdose, não se cansa da rotina. Lá vai ele, de novo, de oitão ou só na mão. Vai ripando o povo, lá vem a viatura. Sujou, embaçou, dá um tempo, moca tudo. Não vi não, sei não, doutor. Se passou por inocente, meliante, delinquente. Não sabe os homens que o menor já ripou. Foi muita gente, lotação, locadora, loteria. O realzinho do velhinho que ia à padaria. Eu quero te ver no caixão ou preso como bandido. Tire esse revólver da mão desse menino. Olha o de menor, está pronto pro combate. Municiado está pronto pro ataque. De JNA ele vai atrás do corre. Se rege, você morre. Escola de bandida, molecada que se formou. Diploma tá na mão, cuspindo fogo. A tendência é piorar, tá ligado como é. Na quebrada de menor, bota os marmanjos pra correr.